te sente sozinho, esquecido à margem da vida. Teu projeto divino de alcançar os perdidos nunca mais acontece. Crês que é o fim do caminho, teu destino, e abandonas tuas preces. Mas a voz do ungido, do Cristo bendito, novamente aparece. Eu quero te usar onde estás, eu quero te usar como estás, pois todo ungido do Senhor receberá meu favor. Há muita gente pra salvar, há muitas lágrimas pra secar. Levante e louve com fervor, pois a semente que plantar eu vou multiplicar. Eu quero me humilhar diante da presença do Deus eterno, Criador de toda existência. Pois quem sou eu pra dizer-lhe como agir? Pois ele sabe o momento receberá meu favor. Há muita gente pra salvar, há muitas lágrimas pra secar. Levante e louve com fervor, pois a semente que plantar eu vou multiplicar. Eu quero me humilhar diante da presença Deus eterno, Cristo.